meuscds.com. E aí, neguinha? Esse seu bumbum, hein? Que é? O bumbum dessa novinha parece ter vida própria. O bumbum dessa novinha parece ter vida própria. Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca. Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. meuscds.com. Chegou o coiote. Vê que é isso, filha. O bumbum dessa morena parece ter vida própria. O bumbum dessa novinha parece ter sucesso vida. Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca. Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.